14355, mantenha precisa chegando. Samir Izu, Azul 5048. Azul 5048, chame torre na frequência 118, decimal 62. 262, Azul 5048. Salvador, bordo 72, zero de descida. Bordo 72, desça para nível 050. Para o 50, bordo 72. Na 6337, reduz velocidade para 2509. 2509, na frequência. Azul 4207, chama sobre o recibo na frequência 125, decimal 1, na terna 128, decimal 35. Desce para nível 050. Desce para o nível 050, igual no 962. Controle, o Mono 4, está descendo via Mariana, confirma? Via Mariana. Confirma, gol no 465. Controle Salvador, bom dia, Azul 4060, informação Kilo. Azul 4060, sua identificação, deu sua via chegada a Mari para nível 090. O agente 9096, reduz velocidade para 2509. Já está mantendo 2509, descida para o 090 via Mari, Azul 4060. Azul 9237, suba para 2500 pés. O agente 9096. Né, 6337, reautorizado, gestora nível 140. 140 já vai atingir, 6337. Entre, gestora 100. 100, 6337. Salvador, UTAN 3895. Proceda. Solicita acionamento na posição e após pushback. Ok, chame para o pushback, estou sem acionamento. Vai reportar para o pushback 389. Azul 5048, táxi Alfa Kilo para o Pacho 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, Pacho 3, posição 4 Lima. Visual. O 1962, chame torre na frequência 118, decimal 62. 2, 6, 6. O 1962, voz de revista 366 da presente, descida para 4000 pés. O ajuste na 096. Na proa do CIA Victor 366, desce para 4000 pés. O 1962. Moda 12 autorizado, chama táxi. Um Charlie 130, passou no nível 100 e me separa para o 050. Sené 6337, reduz velocidade para 2209. 2109, 6337. 2009, Sené 6337. 2-0-0-6-3-3-7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Voo 956, contato radar na decolagem, você vai ver a saída da EL para nível 360. Saída EL 360, 556. Cinema 337, desce para nível 080. 080, perfeito. Voo 1962, desce para 2500 pés, o ajuste no 096, autorizada remata da pista no 0. Voo 1962, copiou o controle? 962, na escuta. Desce para 2500 pés, o ajuste no 096, autorizada remata. 1092, 2500 pés, autorizado em Renato, 1962. Sua 42, confirme, setor Renato. Salvador, bom dia, o azul da 7, 42. Fonte da informação, 742, aguarde. Você não é 6337, decoração para sequenciamento, curva à direita na proa 240, o limite radial 280 de Salvador. Direita 240, limite radial 280 de Salvador, retrocede. 1455, reduz o 7 para 2209. Reduz o 7 para 2209. 4060, reduz velocidade para 2109. 2109, azul 4060. Move 237, subo para o nível 1940, aguardando coordenação. Do 72, mantenha nível 050. Senai 6337, desce para nível 060. 060, 6337. 42, 4000 pés, autorizado o procedimento Renato para pista no 0. Autorizado Renato, está avisando o setor de contingência para 2500, para facilitar a descida do 12. Só 42, após. Revita 367, você revita 366, autorizado descida para 2500 pés, o ajuste no 096. Semana 096, eu vou para 4242. Ou 1455, da presente você revita 368, desce para nível 060. 368, descendo para 060, 1455. Curva do 72, autorização para sequenciamento, curva direita para o 240, o limite radial 290, Salvador. Direita 240, sentado na radial Salvador. Salvador. 4060, autorização para sequenciamento, curva à esquerda na proa norte, o limite radial 270. Todos os vetores, curvando à esquerda na proa norte, limitado no radial 270-4060. 1455, desce para 4000 pés. 4000 pés, estamos na 4000. 2MC, adução para aproximação, segue tráfego 5 milhas à frente, no banco 737 da Gol. 2, chama redução, no tráfego à frente. Desça e mantenha 4000, curva à direita na proa 260, aguarde para reassumir o trem 66. Para 4000, direita 260, aguardando para 366, pode reduzir velocidade também o voo, né? Você deve manter essa velocidade? Sim. O voo 1962 está estabilizado, não é Renato, não deve ter a pista ali. Ok, complete final e chame a torre 1895. 1895, 1895, até breve. Corrija a informação, 1-8, decimal 6, torre. 1-8, decimal 6, dúvida. Ou 1-9, 6, 2. 1-4, redução para 1-9-0, nós, autorizado o final do procedimento da renagem, reporte passando 366. Reduz 1799, reportaremos 366, 1-9-5. Azul 4060, desça e mantenha o nível de voo 070. 070, azul 4060. 6337, 5060. Xanã 6337, desça e mantenha a altitude de 5 mil pés. NH 10196. 5106, 6337. 3895. 229 a bordo, 3 horas e 30, galeão. Confirma na apenas o Billy? 229. Táxi autorizado. Via Fat Wind aí, Alfa Ponte Espera 1895, 90969. Ajuste, segue na nave da TAM até o Ponte Espera, TAM 3895. Boa viagem. 3 horas e a Fat Wind. O voo no 162 após o segundo tanque, Juliette, portão 10. Juliette, 10, algum tanque, portão 10. Voador, é o 2742, paciente com informação quilo. Azul 2742, contato radar 40 milhas nordeste de Salvador. Vendo a prova de bom, espero que você está chegada, reporte da divertida. É... Voa de bom. Afirmo. 2743. Está no ideal de cima. Voa do 7214-0, Salvador, resuma a navegação na prova de CRV 366. Curva na esquerda, 366, voa do 72. 1556, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, na alterna 128, decimal 35. 2542, 2745, bom dia. 2742, está no ideal de tiro. Azul 2742, na prova de Bonf, desço para o nível 060. 060 para Bonf, 2742. 272, pode prosseguir via. 272, desço para 2500, pode autorizar o procedimento terminado. 2500, boa, 72. Atingiu 070, azul 4060. 3060, desce para nível 060. 060, ainda mantendo para o norte, azul 4060. Oceano R6337, 236, aqui Salvador, recebe uma navegação na prova do CRV 366. 366337. 6337, correção 368. 368, né? Desça para 4 mil pés, o ajuste no 096, autorizado para o procedimento terminado. Autorizado para o procedimento terminado, eu ganho 335. Passou 366, 1455. O 1455, chame torre na frequência 118, decimal 62. 1862, 1455. Quatro dois, chame torre na frequência, 1-9-8, decimal 6-12. Dois, chama torre, 2-6. Um, 9-2-3-7, sube para nível 3-8-0, chame centro Recife na frequência, 1-2-5, decimal 1. 3-7, vou em ótima. Panamá 356, sua identificação, dessa vez chegada a mais para nível 050. Azul 4060, mantém para o norte. Azul 4060, afirmo, desço para o nível 050, reduziu o 7 para 1909. Já está mantendo 1909, mantendo para o norte 050, azul 4060. Azul 4060, 25 milhas oeste de Salvador, resta uma navegação na proa do CRV 368. Gente, na proa do 368, pulando pela direita, azul 4060. Azul 4060, desce para 4 mil pés, autorizado para o segmento terminado. 4 mil pés, o ajuste é muito difícil. Afirma. Sena 6337, reduza para vocês a aproximação. Irá seguir um Charlie 130, 8 milhas à frente, 140 de Grand. Vai reduzir para a velocidade de aproximação final, 6337. Pode confirmar a frequência da torre, 3895. 18612, a correção 18612 das 3895, me perdoe. Obrigado. 962, Nath da Juliette. Bruno 962, ingresso Taxi Juliette, confirma 3, fica atento à aeronave da TAM. Na Taxi Índia. Fica atento à aeronave da TAM, Juliette pro 03, 962. Chat 2, semitor, na frequência 1982, decimal meia dúzia. Boa, chat 2, 2860, reduz o site para 1970 grau. 1-7-0-9, Azul 4060. Azul 4060, trato na posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, com Alfa 319, com 1-4-0 de Grand. Gente, tem o mesmo visual, Azul 4060. Azul 4060, reduz para a velocidade de aproximação. Reduzimos, 4060. Aba Romeo, Sierra, Golfi, Oscar, mantém-se em condições visuais, reporte no Travesti do Azul. Solo, Rono 4. Bom dia, Rono 455 da Gol, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, Juliette, gostaria de dar Rono 4. Após Golf, voa o Sierra Victor 367, o azul 2742. Afirma azul 2742. Azul 3660, autorizado, Azul 4060? Azul 4060, autorizado para o procedimento RNAV, que é a participação do servidor 366. Pois estaremos. 6337 passou 3660. Continua 6337 com participação, chame-se na frequência 118, decimal meia dúzia. 2612, 6337. Charlie, Sierra Romeo, prossiga. Autorizado, Salvador Veracruz, 1000 pés, 197 direita, corredor Axé, 1000 pés, controle 1208-0112, Charles Serra Romeu. Autorizado, 4016 para o 2742. Ocean Air 6356, desça e mantenha 2500 pés, voo 0103, para falar procedimento terminado. 2500 pés, só não copiou o resto da mensagem. Voo Sierra Victor 366 para falar procedimento terminado, pista no zero. É igual ao Sierra Victor 366, Ocean Air 6376. Azul 2742, vetoração para sequenciamento, curve à direita na pula 240. É radial 290 do VR Salvador. Desse mantenha 4 mil pés. 4 mil, curvando à direita para a proa 240, aguardando a radial 290, o azul 2742. Assim, um desse mantenha 4 mil pés e ajusta o altímetro no 0 ou no 6. 0 no 6. Quer que reduza ou mantenha 6 pistas? Reduza para 200 nós, 200 nós, número 4 na aproximação. Reduza para 200, 2742. Controle, azul 4060, passou 366, estabilizado. Azul 4060, redução para aproximação, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal, meia dúzia. Já reduzido, muito obrigado, boa tarde. Controle 1208 e a torre 118 decimal 60 a 1000 pés com... O senhor solicita 500 pés? É isso, 500 pés autorizado com rumo norte, coordenação com a torre para decolagem. Confirme PLV, autonomia e alternativa. O hotel Serra Charlie? Gente, o hotel Serra Charlie, acionamento táxi, decolagem torre 1, 18095, atingiu o altímetro no 06. Para o táxi, passaré 6213, 140, bordo 330, confirma. O hotel Serra Charlie é 118 decimal 60 para acionamento táxi decolagem. É 6213 para táxi, confirme os dados. 140 é o POB, 330 autonomia, confirme ao alternado. Confirme a alternativa, Oxalá 6213. Serra Bravo Charlie Foxtrot. Confirme a alternativa, autorizando o táxi até através do 06. Através do 06. Nolo, vou no 4. Tem que ser solicitado. Azul 2742, desse mantenha 2500 pés, ajuste a última 0106. Está agora a 18 milhas oeste do Salvador. Assuma a navegação na proa do Serra Victor 368. Tem condições de completar a RNAV? Tem condições de completar a RNAV. Então voando do Serra Victor 368, destino para 2500. Ou 2746. Afirmo. Confirmando o 366 ou 368, 2746. Autorizado o serviço 366. 366, 2746. Dirigindo, autorizado ataque para Pationa via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 06, 63. Tá precisando de procedimento RNAV, Chama Zero, Oxa, né? Preto 5-6, Certo, completo sinal do procedimento, RNAV, chama agora a torre. 118, decimal, 62. 18, obrigado. Após a aeronave da companhia, vai partir agora no 05. Inconformo que o senhor vai ser o número 2 no ponto espera. Ah, tudo bem, então vai aguardar o tráfego encostar no 5, depois prossegue. Assim, após a aeronave da companhia partir no portão 05, autorizado. Até o ponto espera. Ok. Se a gente prosseguir agora, ele não consegue entrar no 5, 623? Afirma, só que a aeronave já foi autorizada. Tá bom, agora. Prova Azul 4060, bom dia, transferido. Azul 4060, autorizado a taxar Pati 1, reporte na Taxi Juliette. Pati 1, reportaremos na Juliette. Azul 4060, aguarde. Alô, 864, tem as condições, quando possível autorização, Maceió. Bom, 864, bom dia, aquilo é uma informação em curso no momento, para Maceió autorizado, via peso 117, nível de voo 350. Saída Puca Jamaru, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5064, controle Salvador 1208. 350 aprovado, Maceió, Peugeot 117, Puca, Jamaru, esquerda após decolagem, 5064 e 208 ao controle. Bom, 864, autorizamento, está correto, posição 07, chame pronto. Valeu. Xané 63, Xané 6213, ponto espera, torre 118, decimal 6. 86, obrigado, bom domingo. Do 4060, ingresso direto, portão 04. Juliette 04, Camarada Visual, Serra Golpe, Oscar. 7, informação aqui, nossa posição é a 10, autorização Guarulhos. Pou 2067, bom dia, informação pelo confere. Para Guarulhos, autorizado via peso 190, Taubaté, nível de voo 360. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 0 com primeira curva direita, transponder 5104, controle de Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Está autorizado, o nível 360, Frisulu 10, Taubaté, decola da pista 10 com curva direita, da Euleda e Motiva, transponder 5104, controle 201. O 2067, cotejamento está correto no portão 10, chame pronto. Na Marinha. Correio Azul 5021, está com a informação quilo, bom dia. Azul 5021, bom dia, informação quilo confere para Guarulhos, autorizado via peso 110, Taubaté, nível de voo 320. Decolta piscina 0 com primeira curva direita, saída da Eolida Motiva 5073 em transfone, controle 120.80. Autorizado 320 para Guarulhos, decolando da cabeceira 10, saída da Eolida Motiva, amplitude 10 Taubaté. Transponder 5073, controle de saída 120 decimal 8, azul 5021. Azul 5021, contingente está correto, no pátio 3, chame pronto. Chamará. Sérgio Rufi Oscar, chame agora todo em Salvador, na frequência 118 decimal 612, solicite inscrições para ingresso em circuito de trânsito. 118 decimal 612, chamará. Sem condições de iniciar o push de forma liberal 07 para parqueamento? Vamos ficar aqui, um pouquinho. Tem condições de fazer o push de forma liberal 07? Se a senhora autorizar. Está autorizado, push deck de forma liberal 07 para parqueamento aeronave. Controle, então 3895. 3895, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 340 via saída da EL. 20, possível a da EL, Oleda? 340, está autorizado voar da EL. 340 da EL. Batendo quilo no meu Oscar, controle Salvador. Quilo no meu Oscar, acione o transponder 015 da via corredor para Cruz, após Interlagos. Mantenha-se em regras de voo visual. Ajuste o altímetro em Salvador, 9016. 3745, chama agora sempre Recife, na frequência 1251, alterna 128 decimal 35. 1, 2, 3, 5, 3, 7, 4, 5, obrigado. Confirme. Então, 3, 4, 1, 6, acione identificação. E a chegada a mar, esse mantém o 050. Ajuste de altímetro 1, 0, 1, 6. 42, bom dia para Copa Galeão, 1900. Autorizado Salvador Galeão, nível 1900. Decola pistola 0 com primeira curva à direita, saída Coral, via Golf 677, Porto Seguro, DCT Caran, DCT Isila, posição Golf Índia, Delta Oscar Delta, de Dodge, direto Vitor Tango Romeu, DCT Mike Alfa Bravo Serra Índia, após Golf Índia, Kilo Papa Oscar, DCT Maricá, após direto destino. 1-0-0 ao nível autorizado, 5-0-3-3 em transponder, controle operando 1-2-0-8. O planejamento está correto, o fato militar chama pronto. Para o táxi, boa noite, 64. Com 1-3, 1-4-0 a bordo, 2 horas de autonomia, tem no Maracaju. Bom, 1-8-64, autorizado para até o ponto de espera, via Pátio no Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-6. A torre da Sol confirmando é 1-1-8-6. Aqui é autorizado o táxi, a torre 18.000 e o ajuste é 1-0-1-6, 1-3-2 a bordo, ok? Gente, 1-3-2 na PLB. Papa Papa, Hotel Terra Charlie, mantenha-se em regra de voo visual, ajuste a última entrada 0-6, desce corredor Interlagos, após Vera Cruz para posteriormente, prosseguindo para Vera Cruz. Operado, ficará na coordenação, depois... Grato. Controle, papapá, Charlie Serra Romeu. Certo, papapá, Serra... Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu. Mantenha-se em regra de voo visual, o time entrou no 0-6, corredor Interlagos após Vera Cruz. 1-0-6, corredor Interlagos, Vera Cruz, Charlie Serra Romeu. Então, meu ótimo, autorizado voar direto, Serra. 4-2 na escuta do Saulo Salvador novamente. Center, hotel, Sérgio, tudo controle. Kilo Romeo Oscar, Abrantes Ceará, na visão Kilo Romeo Oscar, Samitou e Salvador, na frequência 118, decimal 62. 226, Kilo Romeo Oscar. Serra Charlie, frequência livre, 2345. Charlie Serra Romeu, frequência livre, 2345. 295, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterno 128, decimal 35. 251. Salvador, boa tarde, bom dia ainda para vocês, 1864. 1864, contato em radar na decolagem, sub mantendo de voo 350 via saída Fuca. Via Fuca, subindo 350, 1864. Só para confirmar, após a posição MAPSE, Golf, Índia, Kilo, Papa Oscar, após DCT, Mike, Charlie Alpha, após DCT, DX. São 34 no meia, desça para 2500, 10, Alves. Altímetro 10, 16, após o TAP, serra vídeo 366 para sinal de procedimento em nave, pista 10. Canaia 6213, chama agora o centro de Recife na frequência 251, alterno 18, decimal 35. 251, 2835, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul 4485, vai ciente da informação, Kilo. Azul 4485, acionando identificação, VoIPAP para interceptar a chegada. Pare, esse mantém 050, ajuste o altímetro no 06, vamos quando no portal de cidade. Gente, VoIPAP, chamará no ideal, o 4485. controle Salvador. 124485, tá na ideal de descida. 24485, décima tem a 050. Décima tem 050, azul 4485. Bono 864, para o centro de Recife, na frequência 2545, alterna 1-2685. 254-2685, é isso? Sim, 1-2545, a primária. 2545, obrigado, um bom dia. Confirma a autonomia e alternativa? Já volto, 5 horas, confirma a alternativa? Autorizado táxi até o ponto de espera do hotel. Quando lá, torre 118, decimal 6, de altímetro na 096. Então 34 no meio, completo final do procedimento do RNAV, chama agora a torre, 118, decimal 62. Vai Estacionamento azul 5021. Azul 5021, quando é que está o estacionamento? Camarada autorizado, azul 5021. Salvador, boa tarde, o FNR 6333, ciente da informação, Lima, autorização, Congonhas. Na 6333, chamou o solo para cópia? Afirmativo, pronto, cópia, ciente da Lima. O FNR 6333, Informação Lima confere para São Paulo Congonhas, autorizado via Peso 1-0, curvável, Peso 1-6, após o DCP com fins, Chomod, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída da Eulê da Motiva, decola da pista 0 com primeira curva direita, transponder 5046, controle 1208. Autorizado, nível de voo 360 para São Paulo, Congonhas, a Peso 10 até curvável, a Peso 16 pós-curso. Direto com 15, direto Chomod, depois conforme rota. Decola da 10, faz primeira curva à direita após a decolagem, saída da Eulê da Leda Motiva, aciona 5046 no transponder, depois de saída em 120.8, Oxoné 6333 no portão 5. Oxoné 6333, está correndo posição 05, Sanitron. Camarei, obrigado. Zero. Boa 3.6, foi marado, 4.5. Azul 5021, autonomia de 4 horas e 31 minutos, alternado Ribeirão Preto, POB de 119. 0021, autorizado táxi até o ponto esfera via 41 Índia, no ponto esfera torre 118 decimal 60, ajuste altímetro 10, 16. 116, ponto esfera 18 60, autorizado táxi. Salvador, boa tarde, está 3416, ligado na pátio. Então 3416, boa tarde, autorizado táxi para o pátio 1, via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06. Da zona 454, centro da informação, quilo 400.1. 454, bom dia, informação Lima, informação em curso no momento, aguarde cópia. Ficaremos ali Lima aguardando, zona 454. Pronto, Salvador. Prossiga. Ok. 454, copia. Antena 366, visual pro campo azul, 4485. Azul 4485, completo sinal, chama-se 1 18 decimal 9. Corre, 1 18 decimal 6 12. 18 6 12, deve ficar pouco, obrigado. Matar 2 decolado na coral. Só 4-2, contato radar na decolagem, subindo manter nível de voo 100 via saída coral. 00 coral, pediu. Só 4-2, voo e coral. Voando à direita, proa de coral. 4-2. Autorizado Salvador Confim, Jefferson Lu 21, nível de voo 360. Vai dar voo 1, eleva a posição nítida, bom, direto receptável Jefferson Lu 21. Da coluna Pichama 0 com primeira curva direita. Transponder 5106, controle 1208. O gol 1454 já confirma a saída? Arbor 1. Arbor 1, eleva a posição nítido. Arbor 1, eleva a posição nítido.